Meu amor, ouça esta canção, feita pra você pelo meu coração. Tanto tempo já se passou, e o meu sentimento por ti não mudou. Parece montanha que nunca moverás, nem mesmo com a erosão que o vento faz. Meu amor, sou um solitário sem o seu amor. Meu amor, o autor desta canção é o meu coração. Desde quando disse-me goodbye, a doce lembrança o vento do sul traz. Do nosso amor que eu vi nascer, restou pouca coisa, entre elas você. Eternamente em meu coração levarei as letras dessa canção. Meu amor, sou um solitário sem o seu amor. Meu amor, o autor desta canção é o meu coração. Desde quando disse-me goodbye, a doce lembrança o vento do sul traz. Do nosso amor que eu vi nascer, restou pouca coisa, entre elas você. Eternamente em meu coração levarei as letras dessa canção. Meu amor, sou um solitário sem o seu amor. Meu amor, o autor desta canção é o meu coração. Meu amor, sou um solitário sem o seu amor. Meu amor, o autor desta canção é o meu coração.